da Eulê de Ilhéus. Preparada, Eulê. Localizador esquerda para 150, reporte estabilizado. Autorizado LS, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Sente esquerda para 150, descendo para 2000, gol 807. Seu Júlio, o Sérgio continua a aproximação, agora tudo isso aí foi. Quadrante até 207. 729, reduza para 1709. 1709, 529. 3-0, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000, Viking, 3-0. Zero, meia, zero, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, desça até 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, 1-0-5, Tango, Tango. Portugal 021, clear of weather, may we proceed direct to Pelo? Fly heading Pelo, Portugal 021. Fly to Pelo, Portugal 021, obrigado. Objeto 5729, para sequenciamento, voe para o 220, seu limite localizador. Para o 220, limite localizador, e já mantém 160 nosso, 5729. Gente, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.000 com 1.015, 5729. Oxené 630, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 2.000, reportarei localizador estabilizado, autorizado LS. Oxené 6320. Gol no 807, chame a torre, ano no 86. 86. Oxené 6320, reduza para aproximação. Continuando a redução, 6320. Sérgio, cheque o treino de pouso, 1.40 graus, 1.09. Baixar e travar até 3217, livre ponto. Portugal 021, maintaining flight level 80. Sendo 4000 feet, altimeter 1015, Portugal 021. At 4000 feet, 1015, Portugal 021. É, 3194. Certo. Juliette. A Alfa reportará que foi Juliette, 3194. 3192, identifique chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050. 050 na Mari. Portugal 021, turning right, heading 2020 right. Glória, Portugal 021. Vai ultrapassar o curso do localizador 5729. Ativo, você vai curvar esquerda agora na Pro 150 até interceptar. Descendo para 3.000 pés, ajuste 1015. E já mantém 1.70 nós? 160 agora, esquerda 150 para interceptar, descendo 3.000 com 1.015. Bem nativo. Localizador 6320. 320, reduz sua aproximação, torre 186. 86, obrigado, boa tarde, 6320. Delta para 500 pés, reporte passando. Reporte visual com campo, passando em Itapuã. Objeto 5729, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. 2.000 com 1.015, 5729, estabilizou no localizador. Mativo, se é autorizado final LS, aguarde a transferência. Guarda. E se a redução para aproximação 5729? Reduzindo para mínima, 5729. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000, 1.005, Tango, Tango. Deixa ele pouso. Mais puta. Portugal 021, FT Deviation, Fly Heading Pilot, descendo 4000 feet, altimeter 1015. 4000 feet, 1015, Porsche 1015. CS, Oceania 6394. Juliette, para o 05. Para o 05, 6394. Lucia, estacionado 0164 para interceptar, final 17 para pouso na base. Ok, ciente, subindo para 510, 1015, ajuste. Já a próxima rotatória? Primativo. Ok, aguarde transferência, o Lima Mike Fox. Vai dar Juliette, Alfa, reporta Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 327. Salvador, web 5729, o ILS baixar travado. 5729, continua a aproximação, guardando a direção de pouso. Vai ser aguardando 5729. Quer que o Delta vai manter posição, espera no farol de Itapuã aguardando para prosseguir o cruzamento da final no 0. 314, confirme negativo balizador. Afirmo, negativo balizador, nem final. Ok, sim, tirei coordenar com a Infraero. São 3217, após o Avianca, o seu segue via Juliette 408. Após o Avianca, Juliette 408, tá 3217, obrigado. Speed to 170 knots. Speed 170 knots, posso ficar 0 posto. Tango, tango, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no centro. 2000 no 0 no centro, tango, tango. A intenção de pouso é pista 1 no 0 ou no 7? 1 no 0, valores. Sempre. Controle 7, solos 4-2, direito, 209, som. 209 é direito, não, antes. Mike Fox, chama a torre, 1862. 7862, Fox. É 320, livre pouso, pistola 0, vento 140, grau 8, lá, Schenker 3. Alfa, Juliette. Alfa, chama a Juliette, 1837. Salvador, Lima Mike Fox, helicóptero, final de 4 milhas, capítulo 17. Sente Mike Fox, aproximação no 7, qual parte depois? Aproximar para a cabeceira 17 e livrar para a bata. Ok, está atualizado no 7, bata, informe no solo, vento 1,40 graus, 8 nós. Vai entrar no solo, Lima Mike Fox. 60 com a informação X-ray. 55, número 2, para a cópia, guarde. 49, Ilhéus 240, copia? Copia, copia. Autorizado, Ilhéus 240, Golfo 677. Decola 1-0, curva direita, saída é a da Leda, após direto, Ilhéus. Controle opera 1208, aciona 5501 no cotejo. Autorizado, nível de voo 240 para Ilhéus, Golfo 677. Decolando 1-0, curva direita, da Leda, Ilhéus. Controle 208 e transponder 5501 no Gol 1649. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 02. Chamar, muito obrigado. 1807 na Alfa, irá aguardar antes da Juliette, pois o gate destinado à sua aeronave encontra-se ocupado. Gente, boa noite, 07. C3155 Guarulhos 340, copia? Transativo, prossiga. Autorizado, Guarulhos nível 340 via Pêndulo 44. Decola 1-0 com curva direita, saída da Euleda Eudes. O controle opera em 1208, aciona 5464, cotejo. Prisila. Está vendo 1-3-0, tem que ser pouco lá, depois de fazer o ponto. Eudes, 1208 com 5464 no transponder, tanque 3155. Correto, cotejamento, quando pronto, chama em pushback, acionamento no 09, então 3155. Copiado, quando pronto, chamará, obrigado, tá no finger 9. Transilha, tu vai ficar, local, localizado. Cria LS X-Ray Approach, contact Tower 5186, Portugal 02. Clear LS X-Ray Approach, 1310, changing 1186, obrigado, Maria. Cancelado 1-0. É que o Delta cancelado, nossa. Salvador, boa tarde, Portugal 021, Estevas Localizer, número 1-0. Roger, standby, 5729, livre pouso, vento 1-2-0, grau 0-0 mais. Livre pouso, 5729. Portugal 021, continue a pouso, standby, falando em clientes. Quintana Franca, Ponte Carlos, direto ao ar. Mike, acudente da presença agora, apresse o cruzamento na medida do possível, chame para girar a base no site. Aquilo, pátio 3, formará a saída do pátio 3, puxando a 6320. O trip 5627 para posicionamento. O trip, aguarde, nós temos uma aeronave da Avianca que irá ingressar no pátio. Após a mesma passar a sua retaguarda, está livre o pushback e acionamento, me chamando para o táxi. Coordenem com a equipe de solo. 5527. Campo 03, voo 992. Seria algum estimado para iniciar o push no 10? 1 minuto. Copiado. Solo, Chanel 6321.3, pushback, acionamento. 6321.06, livre, chame táxi. Vai chamar para o táxi, Chanel 6321. Solo, Web 5729, livrou, boa tarde. Livrou, Web 5729, consegue táxi via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette, 5729. R6320, utilizando o táxi na medida do possível. Está autorizado ingresso no pátio principal para o gate 04. Ingresso no pátio principal para o 04, utilizando o chanel 6320. 2 autorizado, final no 0. 6192 autorizado, após etapa 2000 e final do 0. Voo 333. Autorizado na 10, Golão 333, chame táxi. Chama táxi, 333. Salutamos seus férias, 49, direito, 29, senhor. Direta aproximação, cabeceira, depois parte 4, em forma do solo, 130 graus, meia dúzia mais. Alfa, Portugal, 021, we are clear to land runway 10. Check landing gear, we have a traffic of helicopter. Helicopter on landing on threshold 17 to your left, will not pass your approach. Okay, clear to land. Clear to land, landing gear is on and locked, and we have traffic in sky, Portugal, 021. Chané 6320 está mantendo posição, guardando o sinalizador. Ok, estou ciente, 6320. Obrigado. Bom, 1075, descida 150, passou 180. Golo 075, identifique, desça 050. Pro Edmar, intercepta a chegada. Sim, descida 050. O voo 1075 informa transporte de órgãos vitais. Ciente. O voo 1649, portão 2, pushback acionamento. 02 irá guardar 1649. Guarda. Pronto para o táxi, o Chané 6321, temos 1904. A bordo 3 horas e 40, alterna 4 horas e 30, corrigindo, alterna Goiânia. Sim, se aguarde para o táxi, o 6321, passo principal em conduzir congestionado. Guardando para o táxi, o Chané 6321. Prosseguindo o 6321. Copiado, 6321. Então, segue o táxi via parte principal Índia e alça até o ponto de espera da 10. Quando então chama a torre 18, meia, hoje chega agora 10.05. 1015 ajustado, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18.6, sei lá, não se escuta, Xané 6321. Via pátio Índia Alfa até o ponto espera, com então chama a torre 18635627. É o número 2 para decolar, seguindo a Avianca. Sim, antigo, 35627, vai o segundo para decolar, vai seguir o Avianca. É Portugal 021, Taxi Alpha, call me back before Juliet. Taxi Alpha, call me back before Juliet, Portugal 021. Voo 333 para o táxi 172, 4 horas e 12, Galeão. Só me confirma por gentileza o POB? 172. Copiado, via pátio Índia Alpha até o ponto de espera com então chama a torre, frequência 1861-333. Pátio Índia Alpha 186, bom, 333. Paulo Salvador, tá 31955, tá no Viga 9, puxa para mim. No 9 aguarde, 3155. Guarda. Bono 807, é o solo? Prossiga. Após o Boeing da companhia, você vai prosseguir via Juliette até o Gates, né? 10, confirmando. Sim, boa aeronave da companhia, Juliette 10, Bono 807. Objeto 5729 vai seguir o Boeing da Gol via Juliette para o 06. Sim, seguindo o Gol para Juliette para o 06, 5729. Vitor? Sua intenção de pouso na pista 10 ou 17? 10? Gente, copiado, grato. 49 estimado para o pushback no setor, dentro de mais 2 minutos. 5. Prossiga o 775. Desça 2.000 pés na proa de zona, ajuste a 1.500 em condição de descer high speed. Afirmativo, na proa de zona, high speed para 2.000 pés, 1.075. Ciente, grave. Vitor? Sequenciamento, curva direita, proa 1.80, nesta proa intercepte o curso localizador, reposto estabilizado. Desça a 3.000 pés, ajuste 1.095. Salvador 3155, alguma previsão para o início do push? Afirmativo, após o Portugal ingressar no 11, o senhor coordena com a equipe de solo, livre pushback acionamento, chame táxi. Ok, então após a aeronave que vai ingressar no 11, está livre iniciar push 3155. O solo voltando? Prossegando. Em coordenação com a equipe de solo, após o Boeing da companhia liberar a retaguarda, livre push acionar, chame táxi. Tem a chamada táxi, no 649. Portugal 021, taxi via Juliet Gate 11. Taxi via Juliet into Gate 11, Portugal 021. Solo Salvador, Oxané 632701 para puxa estacionamento. Aguarde, aguarde. Aguardando. aeronáutica voa direto rotatória. Autorizado, reporte visual com campo, que é o número Oscar. Linha 321, autorizado, né, meu Deus? A linha mantém 990, Chanel 6321. Vitor, resta uma navegação na proa de Duna. Sim, esquerda Duna, Vitor. Corre 5627, ponto de espera agora como número 1 na guarda. 3192, sala 57, direita 129, só 1. 219, obrigado. Sala 3192, boa tarde. Boa tarde, 3192, taxi Lenço, via Alfa e aguarda antes da Juliette. Lenço, Alfa para Juliette, 3192. No 649, no 02 já tá livre, ok? Tá, calma. Apresentou notificação na sala IE Salvador, plano de voo? 2, boa tarde, bom 333, pronto, quanto espera, não espera. Ciente, mantém a posição. Mantém, 33. Yes, está estabilizado, não ótimo, confirma. Negativo, não. 2000, está autorizado, amigo visita, pode aumentar a velocidade lá? Está livre, a velocidade é que está do comandante. Pode aceitar, vai lá, não. Obrigado. Passarei do 2231, na ventilação para sequenciamento esquerda, proa 350, limite ao curso localizador. Redução da indicada, 2190 norte. Esquerda 350, 2190 de indicada, ou 2231. Falamos que você vai seguindo para a Alfa Tango 4 na aproximação. Passarei do 2231. Gente, 2231. Poderia confirmar que você ficava nessa posição aqui de uma hora, 6 mil pés abaixo? Uma hora? Não, não tem uma visualização do tráfego. Tem um Bode 737 da Goa, sua posição de 2 horas a 10 milhas, não sei se é isso. Assim, acho que tinha um tráfego aqui abaixo de 6 mil pés, mas sumiu do Dicas. É um helicóptero, cruzando vai todos os santos a 500 pés, não interfere na sua aproximação. 2231 lá. Boa tarde, controle Salvador, Chané, 6321, decola, você escuta, cruza 2100. 6321, boa tarde, contato radar, só 320, saída Arbor. 0 Arbor, Chané, 6321. Estou Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, chame torre 198, versão 6 para instruções de pouso, bom pouso. 26, obrigado, Arbor. Oi, Chané, 6321, pode voar direto Arbor, está presente? Negativo, mantém o perfil. 6321 no 7. O 2231 da passarela desce a 4 mil pés, ajuste no 095. 4000 no 0 no 5. Passarela 2231. Voo no 075, autorizado final do ILS X-Bay, reporte estabilizado, localizador. Sim, já reportará no localizador o voo 1075. Controle Salvador 5627. Trip 5627, contato radar sob 150, saída Puca, esquerda na proa de Jamo. Jamo, Trip 5627. Com 2 horas e 20, opera na Aracaju. Quatro nove, fala apenas o que eu dei. Um 108. Copiado, envia Indy Alpha até o ponto de espera, conexão de chama torre em 118, meio, ajuste no 015, bom voo. 18, meio, boa tarde. O Solo Salvador 3155 acionado táxi, tem 144 Galeão, 4 horas e 10. 155, 4 horas e 10, prossegue então via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, conexão de chama torre 186, tanto 3155. Afirmativo, Pátio Inger e Alpha até o ponto, de espera da 10, quando lá 18.6, só uma correção, é o POB 144, peço perdão. 144 no POB, então, vou corrigir. Obrigado. Só não teria a previsão pro Oceania 6327, que a gente está com órgão a bordo para transplante lá em... Ah, ok, sou ciente agora, transporte de órgãos vitais, o 6327. Já coordeno com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, sua retaguarda, livre, puxa o cenário, chame táxi. Ciente então, senhorita, após o colega da TAM passando retaguarda, está autorizado em coordenação com a equipe de solo, 6327. 3192, pode chegar para 2? 3192, não negativo, a posição prevista aqui seria 01. E assim que a Avianca liberar o portão, iremos autorizá-lo para prosseguir. Positivo, esse foi informado pela empresa que é 02. Ok, Infraero nos corredor a 1, mas eu vou confirmar com a Infraero 3192. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4118, autorização 360 com fins. 4118, aguarde de cópia com fins. Prepare a saída da El. Da El, Leda Bridge? Afirmo. Seja cola 03, controle 208. 208, 333. Que Romeu, acho que mantém ainda o 360 aguardando para final do 7, ok? Sim, Tioca. Passando Romeu, Golfo Vitor. Romeu, Golfo Vitor, continua a aproximação do 0, vai atualização de pouso. Aguardando, Vitor. Passarindo 2231, desce a 2000 pés, no glide se desejar, tá autorizado a final do ILS X-Ray, reporte Duna. Sente 2000, descendo pelo glide, 4323, Duna. Gente, 1075 tem livre pouso. Alfa Tango Tango, está autorizado ingresso no pátio principal para prosseguir Lima, Mike, Quebec, e me chame na Quebec para o cruzamento, Alfa Tango Tango. Ô, 6321, pode voar Elefa, da presente? Autorizado Elefa, 6321. Obrigado, direto Elefa, Chané 6321. Romeu, acho que vai manter agora a final da 197, aguardando instruções. Gente, Romeu, Oscar. Aproximação, ok, Oscar? Reduzido, Oscar. É, repassando o feedback pro senhor, a Infraero nos coordenou e confirmou a posição 01 mesmo, ok? Pode ser. Que bom. Galera, mantendo bem acostumado. Boa tarde, Oceanair 6314, paciente da formação X-Ray, quando possível autorização petrolina. Número 3 para copiar 6314, pela Opezulu 20, vai sair na Momo Flock. Quebra para Momo Flock, Oceanair 6314. Pronto, Cabral, frequência livre, vamos voltar ao regresso. Bravo. Tive aproximação reduzida, aguardando uma autorização de pouso, Oscar. Sente. Vou 649, devido decolar, vento 150 graus, 10.